Bênção a Mitradeva, filho de Gangadevi, dotado de Prakriti Mahatmika, para sempre bênção a vós, encarnado para propagar o Shuddha Dharma, a lei eterna. Bênçãos a vós, revelado no segundo ano do ciclo 51º da era Shuddha neste Kali Yuga. Bênção a vós, auspicioso e divinamente encarnado, para proteger tudo, agora que o mundo se torna irreligioso e os apropriados dharmas estão minguando. Bênçãos a vós, de divino resplendor, que sois a personificação do Dharma, manifestado como um hansa do Senhor Narayana, e encarnado para o bem-estar da humanidade. Bênção a vós, digno de toda reverência, que haveis aparecido aqui com a vestimenta prakrítica dévica, formada durante idades pelas prolongadas austeridades do Mahatma Rinkama. Bênçãos a vós, cuidado por Sri Yoga Devi, para instruir os homens nas verdades e na prática do antigo Dharma e na ciência sintética do absoluto. Bênçãos a vós, abundância da justa aspiração de todos os suplicantes. A vós, ó Brahma Deva, supremo e universal Criador, que inspirais com os poderes da vossa Shuddha e transcendente meditação. Bênçãos a vós, glorificado pelos homens santos, dotados de excelência iógica, executor da ação universal. A vós, sempre abundante de transcendente bênção, amados de todos os mestres do Shuddha Dharma Mandalam. Beatitude a vós, sempre ocupado na verdade transcendental, de ideação absoluta e de ação universal, e de transcendental yoga, a vós que morais na verdade e recebeis a adoração dos verdadeiros devotos. Bênçãos a vós, grande mestre, que encarnaste neste Kali Yuga para otorgar a todos o néctar do puro e antigo yoga, digno de ser participado por todos os povos. Mangalam Mitradevaya Gangeaya Mahatmane Shuddha Dharma Rachanartam Gavatirinaya Mangalam Yega Pancha Sadadalme Sangalpe Shuddha Lakshane Didi Evani Galo Praptarubaya Mangalam Pravride Nastige Loge Darmeshine Varavare Sarue Changutaye Swarta Divya Devaya Mangalam Sarualogam Rachanartam Chambudaya Mahodjase Narayanam Chabudaya Dharma Devaya Mangalam Mahatmana Rinkane Naziran Swatapata Jidam Devin Anun Adirdaya Sandhyati Adiaya Mangalam Shuddha Yoga Brahma Vidya Dharma Sevyam Sanatanam Logam Charditidaya Yoga Deviagi Mangalam Prapana Galpadarave Pradana Guna Saline, Prachana Suda Devase, Brahma Devaya Mangalam, Punya Islogaya Diraya Paripurna Gunatmane, Shuddha Nandaya Gandaya Shuddha Devaya Mangalam, Satyaya Satyakamaya Satyanandaya Yogine, Satya Istanaya Satya Chaparapiraya Mangalam Galo Yogarmidam Shudam Sarvabhogyam Sanatanam Logam Sarvam Prasayate Mahacharyaya Mangalam.